Zabumba de ganga zumba, tambores de carnaúba. Canto pra Anastácia, senhora periferia, tia favela, dona quebrada. Versatilidade Zafrica, marginal de São Paulo, fúria de Zapata. Campeão do cangaço, capoeira da Angola regional brasileira. Samba de roda marcial, flor sagrada, planta que exala, fumaça de amareva. Zabumba, boi, cumba, zabumba, ganga, canja, zumba, zabumba. MST tem mocambo, o proceder é de quilombo. O que é da terra é de todos. O forró chachado de repente mistura o molho. Sua da medonha, é o homem e a mulher. Toa da sanfona, é o arrastado pé. Salomão, Salomé, de Arca de Noé. Cristo, Maria, José, para o Altíssimo Axé. Hey, chegou ganga zumba no ar. Dança do trovão da Tizabumba. Palmares do povo, preto do povo, preto. Palmares é do povo. Chegou ganga zumba no ar. Dança do trovão da Tizabumba. Palmares do povo, preto do povo, preto. Palmares é do povo.